música de dança também passa por aqui. Live Set, o teu programa de música de dança, às sextas-feiras à meia-noite, com a condução do DJ Zé Luís. Fica a par das novidades da noite e da música de dança. Live Set, às sextas-feiras à meia-noite, no Canal 2 da Antena Web. Chamaram-lhe a década da loucura. O Festival da Canção chegou a Portugal, o nome de Simão de Oliveira passou a ser uma referência incontornável, Elvis Presley começou a ganhar força, apareceram os Beatles, todos rumaram a Woodstock, tudo nos anos 60. É o programa no Canal 2 da Antena Web que vai trazer até si o melhor da década que se iniciou há precisamente 50 anos. Melodias portuguesas, francesas, italianas e por aí fora. É sempre bom recordar os anos 60. Sábado, às 6 da tarde, no Canal 2 da Antena Web. Antena Web dá-te música. Mas isso tu já sabias. O que não sabes é que também podes ouvir música ao vivo na tua rádio. Live traz-te os melhores concertos todas as semanas. Live, o teu programa às terças e sextas-feiras, 10 da noite, no Canal 2 da Antena Web. Tem agora início. A 100%. Muita energia. Muita música. E muito boa disposição. A 100%. Olá, estimados ouvintes, bem-vindos a mais um 100% aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Pois é, eu estive assim um bocadinho afastado. Na passada semana não houve a 100%, mas há esta semana, e atenção, porque eu vou-vos trazer esta semana agenda. Aliás, como os trago sempre, todas as sextas-feiras temos sempre as nossas agendas de espetáculos. Cada vez mais pequenas, é verdade, porque estamos a entrar em pleno outono e inverno e, portanto, os concertos vão diminuindo, mas eu cá estou então para lhe fazer companhia e para vos trazerem grandes músicas. E vamos começar precisamente com grandes músicas. A primeira é dos Beverly Knight e chama-se Cold Soda Older. Aliás, Cold Older Soda, assim é que se chama o tema que vamos ouvir para abrir a emissão de hoje. Logo depois vamos chegar com Ledley de Samantha Mamba e Drowning dos Backstreet Boys. Vamos fechar esta primeira seleção musical com uma música muito, muito, muito, muito à frente. Sabem como é que se chama? A música dá pelo nome de Murder in the Dance Floor. É de Sophia Ellis Baxter. E é um grande, grande tema para ouvirmos no início desta emissão do A 100%. Said that together we were both sides of the same coin, and we would shine like Venus in a clear night sky. We thought our love could overcome the circumstances, but my ambition wouldn't allow for compromise. I could see in the distance all the dreams that were dear to me. Every choice I had to make left you on your own. Somehow the road we started down had split us under. Too late to realize how far apart we'd grown. And how I wish I'd done a little bit more. Now shoulda, woulda, coulda, means I'm out of time. Shoulda, woulda, coulda, can't change. apart, like the wind was blowing it apart. As it's spinning like a merry-go-round, indications of a storm touching ground. I wish that I could weather in a storm, but I guess it was a heartbreak from the norm. Was a day I will always remember, the saddest day in sweet November. Everything you do, just sit in the rain, watching the days go by, watching the days go by. Been thinking about you, babe. And everything you do, just sit in the rain, watching the days go by. Baby, I'm on. You are my survival.

Emissão, agora tenho mais 4 músicas para vocês. A primeira, as dos Pinos são também calminhas. A primeira chama-se Oxalá Te Veja, é a música dos Orquestrada. E logo depois vamos ficar com uma grande música das Doce, mas na versão do GNR, chama-se Bem Bom. E por falar em Bem Bom, vamos acelerar aqui o ritmo. Então vamos ficar com os Buracas Som Sistema. E aqui para vocês, e logo depois, a grande música de Henrique Iglesias de 1999. Vamos recordar Rhythm Divine. É uma grande música, foi um grande sucesso e que vai voltar a tocar aqui no 100%. Eu quero-vos com muita energia, porque hoje é sexta-feira, 29 de outubro, é a final de semana, final do mês. Muitos de nós já recebemos, ou muitos de vocês já receberam, e portanto vão poder aproveitar esta noite em grande e ao máximo. Se não puderem fazê-lo na companhia da Antena Web, então façam-no de qualquer outro jeito, mas divirtam-se e aproveitem a vida ao máximo. Orquestrada com Oxalá Te Veja. Fechadas em caixinhas, contra mim, contra ti, contra lá, contra os dias que passam a meu lado. Tenho dores fechadas em caixinhas, contra aqui, contra ali, contra cá, que me dizem estou aqui, estamos lá. Caixinhas, contra mim, contra ti, contra lá, contra os dias que passam a meu lado. Tenho dores fechadas em caixinhas, contra aqui, contra ali, contra cá, mas que me dizem estou aqui, estamos lá. Ao pé de mim, telescópio um brilho nu. Olha, duas da manhã, dois dedos de magia. Às duas por três, quem sabe onde isto irá parar. Quatro de manhã caindo, do olhar de lua lindo. Uma gota a mais no chão e a fugindo. Uma da manhã, ei, bem bom. Duas da manhã, bem bom. Já três da manhã, ei, bem bom. Quatro da manhã, bem bom. Cinco da manhã, ai, bem bom. Já seis da manhã, bem bom. Sete da manhã, bem bom. Oito da manhã, bem bom. Café da manhã para dois, sem saber o que virá depois. Ai sim, coração, sigo. Vou bater das seis e meia de loucura. Sempre da manhã ouvindo um disco antigo. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. São horas a mais e já não há saída. Uma da manhã, ei, bem bom. Duas da manhã, bem bom. Já três da manhã, ei, bem bom. Quatro da manhã, bem bom. Cinco da manhã, ai, bem bom. Já seis da manhã, bem bom. Sete da manhã, ei, bem bom. Oito da manhã, bem bom. Puxa da manhã para nós, sem saber o que virá depois. Angolan diamonds are some of the best diamonds in the world. 80% of Angola's diamonds are gem quality. These are the diamonds that everybody wants. Escucha el ritmo. To the island of Capri, all the way to Kuala Lumpur, I will follow you wherever you may be. From the moment I first saw you, knew my heart could not be free. I have to hold you in my arms now, there can never be another for me. All I need. Desta música, e não só, eu tinha saudades de vos trazer o quê? Exatamente, a nossa agenda! Exatamente, a nossa agenda! Ora, que saudades que eu tinha da nossa agenda! Ora, hoje não há muitos concertos, mas ainda assim eu vou deixar-vos as sugestões que aqui tenho disponíveis e com certeza que os nossos ouvintes poderão aproveitar alguma destas 4 sugestões. Ora, vamos ter hoje os Fonzi ao vivo. Eles vão estar a apresentar o seu novo trabalho, Caminho, e o tema, aliás, o local do concerto é no Teatro da Comuna, em Lisboa, a partir das 22 horas. Linda Martini também vai estar a apresentar o seu novo disco, intitulado Casa Ocupada. Ela vai estar também em Lisboa, na Lux. Ora, o concerto é às 22h30 e também, enfim, não temos qualquer informação, se é livre, se é pago, não tenho essa informação comigo. David Fonseca também continua a apresentar o seu álbum, Between Waves. O concerto vai ter lugar no pavilhão Rosa Mota, no Porto, na recepção Alcaloiro. Este concerto vai ter lugar às 23 horas. E por fim, Archiback com o DJ Oscar. Eles vão estar no auditório de Ceia a partir das 23h55, como quem diz, à meia-noite. Enfim, e são estas as sugestões para hoje. Não são muitas, é verdade. Já posso deixar para amanhã? Deixa-me ver se eu posso deixar para amanhã. Porque são muito poucas. Não, amanhã são mais. Passa-me para amanhã são mais. Mas pronto, então eu deixo para amanhã daqui a pouco. Pronto, eu deixo os da manhã para daqui a pouco. Da manhã já são mais. Ora, então por hoje chegamos aqui. E já que falamos em Fonzi, por que não ficamos com uma musiquinha deles, hein? Hoje Fonzi, Caminho, é não só o novo trabalho, como também o novo single deste grupo, que está aí em força. E logo depois vamos chegar com os Foretaste, Só Tu Podes Alcançar. Pois é. Ora, e vocês podem alcançar aqui a nossa sintonia através de canal2.radioantenaweb.info. E podem alcançar aqui os locutores através do nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Exatamente. Ora bem, vamos então à música. Ah, espera aí, já me ia esquecendo. Ainda faltam mais duas músicas, não é? Ai, a minha cabeça. Ora... Dizia então que vamos ficar com os Fonzi e Caminho, os Foretaste e Só Tu Podes Alcançar, ainda os Roxette Dangerous e a música More Than This, que foi depois reinterpretada por Amy, mas a versão original, com um ritmo bem diferente, pertence aos Roxy Music. E então é assim que vamos dando seguimento à nossa emissão. Ao nosso... A 100%! Só tens de tentar dar.

Estamos a chegar ao intervalo do nosso programa, mas não se preocupem porque eu vou trazer-vos depois, na segunda parte, mais grandes músicas para saltarem e também a nossa agenda de espetáculos para amanhã, dia 30 de outubro. Pois é. Ora bem. Mas antes já sabem então que temos as nossas musiquinhas e vamos chegar com 4 vídeos. Ai que músicas, ai que sucessos que aqui se aproximam! Que músicas bombásticas que vamos escutar a partir de agora! Bom, olha, já a primeira tenho para vos dizer que a primeira é excelente. A música chama-se We Like to Party e é dos Venga Boys. A segunda, You Drive Me Crazy, de Britney Spears. Ainda para ouvirmos. Ai meu Deus, eu canto nestas músicas, isto é brutal. A música dos Chemical Brothers, até me foge o nome. Here we go! E depois vamos ficar com Giveaway dos Red Hot Chili Peppers. Digam lá, são ou não são grandes músicas? Claro que são. Então, só o sucesso que fizeram quando foram lançadas foram sucessos. Lá no topo só podiam ser grandes músicas. Vamos a isto, até já! DJs. Here we go! Here we go! Hey girls, hey boys, superstar DJs.

a 100%. I got a man with two left feet, and when he dances up to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. I got a man with two left feet, and when he dances up to the beat, I really think that he should know that his rhythms go, go, go. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. Does he brush up? Never brush up. He does nothing. The boy does nothing. Does he wash up? Never wash up. Does he clean up? No, he never cleans up. começa novamente. Bem, isto não dá para parar. Vamos à nossa agenda. Agenda. Ora, a nossa agenda, atenção, porque amanhã, dia 30, temos grandes espetáculos. Por exemplo, temos os Moonspell a apresentar o álbum Sombra em São Jorge, Lisboa. Amanhã, portanto, às 21h30. Camané também vai estar a apresentar o seu álbum Do Amor e dos Dias no Centro Cultural das Caldas, a partir das 21h30 também. Alexandre Guimarães vai estar no Porto, na Maus Hábitos. Ela vai atuar também a partir das 21h30. Os The Lucky Dukies vão estar em Penamacor, lá a Calda da Fiesta. Eles vão estar, portanto, ali no distrito de Castelo Branco, não é? Portanto, Penamacor é o distrito de Castelo Branco. E atenção, porque este concerto, que tem início às 9h30 da noite, tem a entrada livre. E, exatamente, pois é, a entrada é grátis. E vamos depois voltar aos fãs, e eles que nos trazem mais um concerto amanhã vão estar outra vez no Porto, no Art Club, a partir das 22h30. Linda Martini vai também apresentar o seu trabalho, tal como hoje ela tem um concerto agendado, amanhã também vai atuar em A dos Barbas, na localidade de A dos Barbas, no distrito de Leiria, concerto de Leiria. No Alpha Bar. Ora, este concerto vai ter lugar amanhã, portanto, às 23 horas. Por fim, digo-lhe que Maggie Mateus, uma cantora de música ligeira portuguesa, está a apostar em forte na sua carreira. Maggie Mateus Tour. Ela vai iniciar também esta tour amanhã, então, em São Jorge. Atenção que este São Jorge é nos Açores, não é no Teatro São Jorge em Lisboa. Vai estar em São Jorge, nos Açores, a partir das 23 horas, hora continental, portanto, 22 horas nos Açores, e com a entrada livre também. Portanto, é entrada livre para o concerto de Maggie Mateus amanhã em São Jorge, nos Açores. Portanto, já sabem, 23 horas, hora continental, 22 horas, hora dos Açores. E vamos voltar à música, claro está, vamos voltar às grandes músicas. Here With Me é o tema que se segue de Dido, e logo depois vamos ficar com Laura Fabian, I Will Love Again. Ainda Laura Pausini com um remix de Noche, do álbum E Ritorno da Te, de 2001. O seu espécie de best-of, com novas versões também, em alguns dos casos. E o inédito One More Time, uma balada, mas esta emissão é para mexer. Portanto, vamos ficar com Noche e o seu remix. Vamos fechar esta seleção de 4 músicas, que não só vai anteceder as minhas despedidas, como também vai anteceder à última agenda de espetáculos, que vai, portanto, trazer os espetáculos entre domingo e quinta-feira. Dizia-lhe eu então que vamos fechar com Madonna e Hung Up. Atenção que esta música tem um fantástico sample dos ABBA, Gimme One Man After Midnight. Mas isso são outras cantigas. Madonna com Hung Up tem uma melodia bem diferente. Isso é só um fundo musical. Ora bem, vamos até à música. Vamos até à música. Começamos com Here With Me, música de Dido. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want.

bastano per me. Anche le stacche alle sue nuvole, e tu sei l'uragano contro me, strappando i sogni ai giorni miei, te ne sei andato di fretta. Perché non c'è che il veleno di te nel cuore. Non c'è via d'uscita per questo amore. Non c'è vita per me più. Non c'è altra ragione per me. Se esiste un Dio non può scordarsi di me. Anche se fra lui e me c'è un cielo nero, nero senza fine. Lo pregherò, lo cercherò, lo giuro ti troverò. Dovessi entrare in altre 10, 100, 1000 vite. In questa vita buia senza di te, sento che ormai per me sei diventato l'unica ragione. Se c'è un confine nell'amore, giuro lo passerò. E nell'immenso vuoto di quei giorni senza fine ti amerò. Come la prima volta a casa tua, ogni tuo gesto mi portava via. Sentivo perdermi dentro di te. Non c'è il profumo della tua pelle, il respiro di te sul viso, la tua bocca di fragola. Non c'è il dolce miele dei tuoi capelli. Non c'è che il veleno di te nel cuore. Non c'è via d'uscita per questo amore. Non c'è vita per me più. Non c'è altra ragione per me. Non c'è veleno di te nel cuore. Non c'è via d'uscita per questo amore. Non c'è, non c'è più. Non c'è altra ragione per me. No. Thank you. E cá estou outra vez. Pois é, pois é, pois é. E o que é que me dizem? Vamos a mais uma agenda? Então vamos lá isto. Agenda! Ora, cá estamos nós para a nossa agenda, pois é. Ora, vamos ter no dia 31 dois grandes concertos. Primeiro os Moonspell, que vão atuar em São Jorge, em Lisboa, a partir das 21h30. E a partir da meia-noite, na festa do Halloween, os Snow Soul Family vão estar na Pacha em Ofir, com entradas pagas. Vamos ter também os Mercado Negro ao vivo no dia 1 de novembro. Eles que vão atuar na recepção ao Caloiro em Leiria, portanto no dia 1 de novembro, a partir das 23h30. No dia 3, quarta-feira, os Azeitonas vão estar na Semana Académica de Viseu, a partir das 23h45, é como quem diz, a partir da meia-noite. A turma feminina, aliás, a tour feminina da Lingerie Man, Legendary Man, aliás, desculpa, The Lingerie, Legendary, tem que ser assim, Legendary Tiger Man, Tour Feminina, pronto, Tour Feminina é o que está escrito, não sei se é erro ou não, mas é a expressão que eu tinha à minha frente. Vão estar no Teatro Beja, em Pax Júlia, a partir das 22 horas. E por fim, temos no dia 4, novamente, The Legendary Tiger Man, ora, Tour Femina, pronto, agora sim está esclarecido. Tour Femina é então o nome da tour dos Legendary Tiger Man, que vão estar então em Viseu, na recepção ao Caloiro, a partir das 22 horas. E temos por fim na quinta-feira, então também no dia 4, portanto, Kátia Guerreiro com Gala Amália. A fadista vai atuar no Coliseu dos Recreios. Promete este concerto a partir das 21 horas. Pois é. E estamos a chegar ao final da nossa emissão. Caríssimos ouvintes, estamos mesmo a chegar ao final da nossa emissão. Mas antes, eu tenho mais duas músicas para vocês. A primeira música dá pelo nome de Se Eu Pudesse, Carlos Sousa com Realistic. É a primeira música que vai fechar o programa de hoje. E depois, Tem Que Valer, a música que vai mesmo encerrar as portas da nona edição do nosso 100%. Caros ouvintes, foi um prazer imenso estar convosco. Estou de volta então na próxima semana, na próxima sexta-feira, a primeira sexta-feira de novembro, para mais concertos, mais grandes músicas e para vos transmitir, quem sabe, mais boas energias. Foi um prazer estar convosco. Estou de volta então de hoje a 8 dias. Fiquem bem e até para a semana. Se eu pudesse, roubava o tempo do mundo, fazia cada momento durar mais do que um segundo e sussurrava: quanto tempo é só nosso? Se pudesse, fazia por ti tudo o que não passa em cada olhar que fica, cada beijo que voa, cada palavra amiga que sozinha nos conta esta história tão leve. Por mais breve que seja, faz eterno só um momento, por mais esquecido que esteja. Faz-me ver o nosso sentido, tudo aquilo que eu procuro. Se eu pudesse, se cavas lágrimas que eu não sequei. Mudava as respostas que quando querias não dei. Eu sei que fales mais e esse mais que ainda procuro. Não sei se o tenho, mas mantenho esperanças no futuro. Atento ao tempo e não me lembro de mudar por mim. Sinto por dentro, procuro mil e uma coisa em que encontro pilhos encantos, gentes de vez em quando. Essa policromia que me preenche sonhos a preto e branco. Se eu pudesse, roubava o tempo do mundo, fazia cada momento durar mais do que um segundo e sussurrava. Quanto tempo é só nosso? Se pudesse, fazia por ti tudo o que não posso, em cada olhar que fica. Cada beijo que voa, cada palavra amiga. De sozinha nos conta esta história tão leve. Por mais breve que seja, faz e teve um só momento. Por mais esquecido que esteja, eu também tenho medo. Mas se pudesse, não o guardava em segredo. Nada tudo tão óbvio. Seria brilhante, passei mais que um amigo ou um amante visitante. O tempo sem promessas que constantemente faço. A presença é que não sou quando já só queres um abraço. Certeza sem barreiras que tu precisas ter. Ou a felicidade que te dou, mas que não sei manter. Se eu pudesse ter-te encontrado mais cedo, medo que não tenho aqui e garanto. Valia quando penso na diferença que faz estar ou não estar contigo. Não vivo através de ti, mas aprendi a viver comigo. Cada opinião que dás, falo mil sentenças. Quando estás, das força e não motivação apenas. E aposto que não reparas, que nem sabias que existe admiração até nas minhas atitudes frias. Se eu pudesse ser diferente e mudar por ti, ser o que me mereces e manter-me assim. Trocar a vida que tenho pela que desejas e não te encher de lágrimas quando tu me beijas. Ser o teu poeta, o momento que mais sentiste. O teu mais que tudo quando tudo o resto é triste. Se eu pudesse era tudo como preferes, mas eu não posso ser tudo aquilo que queres. Se pudesse, roubava o tempo do mundo, fazia cada momento durar mais do que um segundo e sussurrava.